Portal do Arrocha. Não dá mais ficar o tempo todo só pensando em você. Essa paixão que me machuca demais, demais. Amor, sinto tão sozinha, distante de você. A tua ausência me maltrata demais, demais. Mas o sucesso na vida do amor. Batom Paulo Palcos e a galera da Bahia. Minha turma boa do Ceará. Não dá mais ficar o tempo todo só pensando em você. Essa paixão que me machuca demais, demais. Amor, me sinto tão sozinha, distante de você. A tua ausência me maltrata. Que me machuca demais, demais. Amor, me sinto tão sozinha, distante de você. A tua ausência me maltrata demais, demais. Amor, quero é sentir o teu calor bem mais. Amor, quero é sentir seu corpo juntinho ao meu, sussurrando em meu ouvido. O meu corpo é todo seu, você é tudo que eu preciso. Paixão que me machuca, não dá mais.